Que outro dia ele me bateu. Não é verdade, eu não posso concordar. Toda vez que ele me bate é só pra eu acordar. Kiko, Kiko, ra, ra, ra. Cale-se, cale-se. Que me deixa louco. Gitana, gitana. Choro mais um pouco. Kiko, Kiko, ra, ra, ra. Cale-se, cale-se. Que me deixa louco. Gitana, gitana. Choro mais um pouco. A meninada diz que eu sou pancada, que tiro zero todo dia. Gente faladeira é uma mentira vã, só tiro zero de manhã. Kiko, Kiko, ra, ra, ra. Cale-se, cale-se, que me deixa louco. Gitana, gitana. Choro mais um pouco. Kiko, Kiko, ra, ra, ra. Cale-se, cale-se, que me deixa louco. Gitana, gitana. Choro mais um pouco. Mas gosto deles mesmo assim, e sei que também gostam de mim. Estamos juntos pro que der e vir. Do Iafoque ao Chuí. Kiko, Kiko.